Tem dias que eu tô down, mas se me pergunta eu nem sei. Porque tudo é tão down, tão down, down, down, tão down, down. É que hoje eu tô num dia torto. Isso não é novidade, cai bem um café. Talvez nem chova hoje, nem chova hoje. São dúvidas que me consomem. Só que sem elas eu nem sinto fome. Que eu não faço nem metade do que eu acho bom. Mas se me pergunta eu nem sei. Porque tudo é tão down, tão down, down, down, tão down, down. E quando eu vejo que tá difícil, eu passo pro mundo o que eu anotei. E quando eu vejo que tá difícil, eu passo pro mundo o que eu anotei. Que descer degrau não vai te levar a lugar nenhum, não. Que descer degrau não vai te levar a lugar nenhum, não. É que hoje eu tô um dia torto. Isso não é novidade, cai bem um café. Talvez nem chova hoje, nem chova hoje. Mas se me pergunta eu nem sei. Porque tudo é tão down, tão down, down, down, tão down. Tem dias que eu tô down, mas se me pergunta eu nem sei. Porque tudo é tão down,